Versace. Sempre coisas maravilhosas. Tu é Versace. Sempre coisas maravilhosas. É necessário sair da bolha, a cada escolha uma renúncia, a cada renúncia uma escolha. É necessário sair da bolha, a cada escolha uma renúncia, a cada renúncia uma escolha. É necessário sair da bolha, a cada escolha uma renúncia, a cada renúncia uma escolha. É necessário sair da bolha, a cada escolha uma renúncia, a cada renúncia uma escolha. Marcelo, esposo de Priscila, pai de Sofia, prestes a tomar uma grande decisão em sua vida. Trabalha registrado há quase 20 anos extra, mas extras de sua família se afastando. Financeiramente ele prosperava, mas sua vida social, familiar cada dia mais afundava. A filha muitas vezes sozinha ficava, a presença dos pais frequentemente ela cobrava. O casal tomou uma decisão, da vida de luxo e aparência decidiram abrir mão, se organizaram, abandonaram os empregos. No princípio foi difícil, devagar superaram o medo. Ela formada em direito, ele em serviço social, mesmo criticados abandonaram o trabalho formal. São parte da geração da desconstrução de qualidade de vida, não só enriquecer patrão. É necessário sair da bolha, a cada escolha uma renúncia, a cada renúncia uma escolha. É necessário sair da bolha, a cada escolha uma renúncia, a cada renúncia uma escolha. É necessário sair da bolha, a cada escolha uma renúncia, a cada renúncia uma escolha. É necessário sair da bolha, a cada escolha uma renúncia, a cada renúncia uma escolha. Buscar informação e aprendizado para executar um sonho tão esperado. Abrir uma instituição que atende crianças, mulheres, idosos, também adolescentes. Conseguir um parceiro tornarão aquilo real. Diálogo, determinação, fundamental. Situação de abandono e violência no lar, as pessoas que chegaram conseguiram ajudar. Seguiram em frente, não olharam para trás, aos demais poderiam fazer muito mais. Felizmente muitos que haviam criticado perceberam a importância daquele trabalho. Sofia irradiava alegria, pois a atenção dos pais era tudo o que queria. Todos caminhavam alegremente, pois o fardo se tornou mais leve dali pra frente. É necessário sair da bolha, a cada escolha uma renúncia, a cada renúncia uma escolha. É necessário sair da bolha, a cada escolha uma renúncia, a cada renúncia uma escolha. É necessário sair da bolha, a cada escolha uma renúncia, a cada renúncia uma escolha. É necessário sair da bolha, a cada escolha uma renúncia, a cada renúncia uma escolha. Cada dia mais tudo aquilo seguia caminhando, desenvolveram ferramentas para a valorização dos seres humanos. Trabalham com pessoas muitas vezes esquecida, coletivamente descobriram norte em sua vida. Todo aprendizado ali desenvolvido era compartilhado. Nem tudo era flores, porém eram bons resultados. Seriedade, unidade, transparência, competência. Dali saía várias pessoas com referências. A filha sempre pedia para os pais, uma irmã e irmão. Os dois sabiam que era complicado essa decisão. Certo dia sentaram para conversar, decidiram que uma criança iriam adotar. Adotaram dois adolescentes, um desafio, mas tudo poderia se tornar diferente. Contra os padrões, rompendo limitações, seguiram assim crendo em transformações.